gentlemen, this is Bob Live. Bob Live. Ladies and gentlemen, this is Bob Live. This is Bob Live. Senhoras e senhores, este é o Pop ao vivo. Ao vivo. Bem-vindos a mais um show do DJ Ellison. Hoje, papai! Aqui no Águia de Fogo, Super Pop Live. Então abra suas asas, meu águia! Vai abrindo e vai dando bicada pra todo lado. Bicada, bicada, bicada. Bicada, bicada, bicada. Bora, jamaicano, vai sobrevoando também. Junto com meu águia, junto com meu águia, junto com meu águia, junto com meu águia, junto com meu águia. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, maninho! Ficam loucas quando a águia dá a bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Voou, o águia voou, deixa voar, deixa voar. Super Pop é pressão. Segura na pressão. Segura, Alisson. A novinha vai curtir. E o quê? É o Super Pop Live. Ele mesmo. E a MC. 1, 2, 3, vai. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Torcida no papão, bate na palma da mão. Quem torce pro papão, bate na palma da mão. Quem torce pro Paysandu e bota fé que o Paysandu vai ser campeão de verdade da Copa Verde aí. E quem é do clube do Remo, joga o bracinho, bate na palminha da mão. Torcida do Leão, torcida do Leão, torcida do Leão. Bora, DJ Alisson, sacode, maninho. 5, 4, 3, 2, 1. Vai pra cima! Jamaicano, não me abandona, papai. Deixa, deixa, deixa, deixa que eu gosto do gingado. Vai, maninho, no gingado, no gingado. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, pum, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Deja na batida, deja, deja na batida. Un batidón, un batidón, un batidón. Mãozinha pra cima, agora vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Fica doido assim, vai, vai! Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, puta caixota dela, vai. Meu parceiro DJ Lohan, tá aqui presente com a gente. Um abraço pra você, Lohan. É o DJ de Macarena que faz sucesso no mundo todo. E o Pop agradece o carinho de você, viu, Lohan? César, chega junto aqui rapidinho, César! Super Pop! Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando vi sua voz, respirei aliviado. E assim, ó! Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo a tanto. Bem gostoso! É mesmo. E o medo, e o medo. E na hora que eu te beijei, foi melhor bem, foi melhor do que eu imaginei. 3, 2, 1, pra cima vai. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. E a Lorinha? A Lorinha? A Lorinha? Super! Hoje é sexta-feira, DJ Alisson! Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje. Então, bora, bora que eu tô de rock! E aí, tá gostando, né? Então rebola pro papai. Master CD, o seu canal de música no YouTube. Sentada daquela nervosa, e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda, sensacional. E o batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Tá bacana! Vamos lá, família! Tamo junto, Macarena! Parceiro Dadá, Dadá Promoções, o cara que representa o Pop na cidade de Mojú. E tá chegando live no Mojú, maninha! Se prepare que o bagulho vai ser do live, live. Deixa comigo. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Bora, meu Dadá! Representando a nossa cúpula aqui com a gente, obrigado mesmo, Eder! Da Marambaia e da cúpula! E o nosso parceiro Fofão, ele pediu essa aqui, Alisson! Eu vou te assumir! tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou. Está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas... É o Pop. A vida única quer ser patricinha. Eu quero amo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei. Eu vou tirar o pé. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé. Saga do aniversário do meu parceiro Oscar 3D. O Oscar 3D. No live, meu irmão. Live, live. Bora, Oscar. A putaria da Karina vai começar. O Marcelo, também o Braz. Alô, Mita, você também, o grande amigo parceiro Davi. O belíssimo o Willy e também o Paulo Júnior. Junto com o Oscar Live, meu irmão. Representa, mano, pastor. O WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela... Meu parceiro Nando, ela não é... tá aqui com a gente, o Ben 10 também. E cadê o nosso vereador, Lauro, hein? Eleito simplesmente pelo povo. E quando é do povo, tem que estar no meio deles, né, meu irmão? Pode crer! Alô, Lauro Júnior! Eu tô com você e você tá com o Pop. É o Pop. DJ Ronaldo Marecia. Sucesso. Vem, jamaicano. Vem, jamaicano. Vem, vem, vem que eu te gosto aqui na frente, papai. Aqui, aqui, aqui que eu te agarro. Vai, garoto! Um, dois, três, agora! Mexe. Assim que o DJ dá valor, mani. Assim, assim. Vai, vai. Ai, DJ. Isso não é legal. Ai, DJ. Isso não é legal. Tô passando mal. Um, dois, três. Depois que eu conheci o mano dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Alô, Mel! DJ Lohan, que tá tocando? Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. É o Pop da Magnus! Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Isso é Super Pop, um som completo. Sei que ela não querer. Foi ele, foi o quê? Bora, maninho! Não deixa ninguém parado, não! Você, maninho. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem. Quem quer falar contigo é Valmir. Eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. J. Ellison. Isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. Obrigado também, meu. meu parceiro Eric, do Hot Dog, tá aqui presente com a gente. Alô, Eric! Nós vamos ficar por aqui. Te prepara que dia 19 de maio tem o seu aniversário, boy! Nós vamos ficar por aqui. Super Pop e Vanguard Boy! Participação do Jay Anderson considerado. Inclusive, tá aqui com a gente, viu? Erivaldo Lopes também vai estar com a gente. E o DJ Alice e o Pop Live! E ele não é normal. O DJ Lohan tá cheio de moral. Bora, Lohan. Bora, Lohan. Acelera. Não, mas é assim que eu gosto. É assim, ó. Vamos é pro nosso batidão que é muito melhor. Dale, DJ Edson. Agora! Master CD, o seu canal de música no YouTube. Um dia eu descubro esse mistério. Fronteiras com a gente nos finais de semana. Bora junto! Alô, Nando! Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Somente Deus. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Onde, bebê? Na cama ou na lama. Eu espero você em qualquer aqui com a gente também. Aquele abraço pra você, maninho. Sangue bom, gente boa aqui no Pop. Meu parceiro Dadá também. E a nossa família Pop de Mojú. Eu vou negar sofrer demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Live. Ellison. Chorarão. Sorri. Minha amiga Verona tá aqui com a gente. Beto Oda também. Toda a nossa galera de Barcarena que sempre tá com a gente, meu irmão. Super Pop. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi abrigo. aniversário, meu parceiro. Erley, pânico. É muito pânico, né, Maninho? O Breninho Pop está de aniversário hoje também. Vem comemorar aqui no Pop. Direto do Mojú, né? Oficial da Família Pop. Master CD, o seu canal de música no YouTube.